Minha voz. Rádio Cultura Brasil apresenta A primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. A Voz Popular. Um programa de Luiz Antônio Giron. Lamartine Babo, o Lalá, foi o autor dos mais ruidosos sucessos do carnaval brasileiro, como História do Brasil, Linda Morena, Grau 10 e a marcha O Teu Cabelo Não Nega, que estamos ouvindo. O Teu Cabelo Não Nega explodiu no carnaval de 1932 na voz de Castro Barbosa e nunca mais deixou de ser cantado nos bailes carnavalescos. Neste programa você vai conhecer os maiores sucessos do Rei do Carnaval do Brasil, Lamartine Babo, em gravações que ele próprio realizou, Lalá por Lalá, e mesmo que seus grandes sucessos tenham sido lançados na voz de outros cantores, Lamartine tratou de gravar muitos deles no final da carreira, como esse popurri que estamos ouvindo e que ele gravou para a Sinter em 1955. Ele também lançou outros sucessos com a sua própria interpretação. A voz de Lalá era fraca e aguda, mas de alguma forma ajudou na renovação do canto brasileiro. Ele seguiu a escola vocal fundada pelo amigo Mário Reis, para quem forneceu grandes sucessos e com quem gravou o samba de sua autoria Só Dando Com Uma Pedra Nela. Nessa gravação Odeon, lançada em julho de 1932, você pode observar as semelhanças entre os cantos de Mário Reis e Lamartine Babo. Evidentemente, Lalá cantava como falava, sem grande técnica, mas tinha humor na voz. Só Dando Com Uma Pedra Nela foi sucesso no carnaval de 1933. Mulher de 70 anos, já cheia de desenganos, que usa 25 gramas de vestido na canela. Só dando com uma pedra nela, só dando com uma pedra nela, só dando com uma pedra nela, só dando com uma pedra nela. Menina que pede esmola, com um cofre de ferro imenso, que pede pra Santo Onofre pra levar pra São Lourenço. Só dando uma pedra nela, só dando uma pedra nela, só dando uma pedra nela, só dando uma pedra nela. Cantora do Instituto, que canta toda semana, ao escrever no quadro negro artilharia rusticana. Jogar quadro negro nela, jogar quadro negro nela, jogar quadro negro nela, jogar quadro negro nela. Não tomo de voleibol, não tomo gosto de basquetebol. Com este meu corpinho assim, eu só tomo leite bom. Só dando com uma pedra em mim, só dando com uma pedra em mim, só dando com uma pedra em mim, só dando com uma pedra em mim. A gente ouviu Só Dando com uma Pedra Nela, samba de Lamartine Babo, com Lamartine Babo e Mário Reis, gravação Odeon, feita em fins de 1932. Como a gente pôde notar nessa gravação, Lalá atuou como não cantor, pontuando de cacos e graças o dueto com Mário Reis. E foi assim, ao longo de sua carreira, fundada em boas canções e no humorismo. Curiosamente, Lamartine de Azeredo Babo pensava em seguir carreira mais séria, de intelectual e compositor clássico. Ele nasceu em 10 de janeiro de 1904, no Rio de Janeiro, 11º filho de 12 filhos de um casal culto de classe média. A família de Lalá era musical e desde cedo ele cultivou o gosto pela música, compôs hinos, valsas e até 3 operetas antes de fazer sucesso popular. As operetas se intitularam Cibele, Viva o Amor e Lola e jamais foram executadas, encenadas em teatro. O estudante do Colégio São Bento e bacharel em letras pelo Colégio Dom Pedro II teve de trabalhar quando seu pai morreu e a família entrou em dificuldades. Foi como contínuo da Light que ele começou a mostrar suas músicas para a gente do teatro de revista. Em 1922, aos 18 anos, teve sua primeira música apresentada em teatro na revista Aguenta Felipe, de Carlos Bittencourt e Cardoso de Menezes. E foi na Light que ele cantou em 1923 para o primeiro de muitos blocos de carnaval de que participou, o Papa Tudo. Logo, Lalá passou para o bloco Tatu Subiu no Pau, organizado pelo maestro Eduardo Souto, para lançar sucessos de carnaval nas ruas. Em 1926, Lamartine começou a atuar como figurante em revistas e, nesse ano mesmo, ele estreou em São Paulo com a peça Na Penumbra, feita em parceria com De Chocolat e montada pela Companhia Negra de Revistas, espetáculo que contava com a participação de Pixinguinha na direção de orquestra. Aliás, dizem que foi o próprio Lamartine quem apresentou Pixinguinha e Vila Lobos nessa ocasião, nos anos 20. E logo vieram as bolachas, os discos. Sua primeira composição gravada foi a marcha Os Calças Largas, pelo barítono Frederico Rocha, uma marcha bem tocada naquele carnaval de 1927. A partir daí, a carreira de Lalá foi num crescendo. Em 1929, ele estreou no rádio, cantando com sua voz de falsete, acompanhado ao piano por Ari Barroso, contando piadas e fazendo esquetes na Rádio Educadora, do Rio de Janeiro. Em 1929, ainda, ganhou seu próprio programa, o Horas Lamartinescas, na Rádio Educadora. Ali, ele apresentava nomes importantes da música popular, como Noel Rosa, Marília Batista e Mário Travassos de Araújo, pianista, entre outros. O Bando de Tangarás e a vedete Margarida Max lançaram marchas de Lalá com grande sucesso nessa época. Já uma figura pública e muito popular, Lalá tomou coragem de gravar sozinho. Em 1932, ele lançou em disco uma parceria com um amigo de farras, Noel Rosa, a marchinha escolar A-E-I-O-U. O disco Victor teve vocais de Noel e acompanhamento do grupo de canhoto. O disco foi lançado em janeiro de 1932 e fez um bom sucesso no carnaval daquele ano. O historiador Carlos Didier fala da parceria Noel Lalá. Lamartine Babo e Noel Rosa eram o que a gente pode chamar de talentos semelhantes. Muitas coisas aproximavam os dois grandes compositores. A começar que ambos eram da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Lamartine da Tijuca, Noel Rosa de Vila Isabel. Ambos eram de classe média. Ambos eram muito bons de letra e música. Lamartine era mais da marcha do que do samba. Noel Rosa era mais do samba do que da marcha. Ambos eram do humor. Ambos eram cantores também. E bons cantores. cantores de vozes muito pequenas, mas de interpretações muito expressivas. Uma coisa que os aproxima é o Colégio São Bento. Ambos foram do colégio mantido pelos monges beneditinos. E por falar em colégio, uma das suas parcerias mais conhecidas é o I.O., que trata de um assunto, digamos assim, anterior a esse período de São Bento, que é uma parceria sobre a alfabetização, né? A personagem central do I.O. era uma certa Juju, que era uma aluna. Na época, as vogais eram 6. Aos tradicionais A, E, I, O, U, somava-se o Y. O Y era então a 6ª vogal. Na cartilha dessa Juju, personagem central da marchinha, de Lamartine e Noel, e só lá, o W é que era a 6ª vogal. Então ele diz isso. Na cartilha da Juju, W. Muito bem, eu chamo a atenção para a deliciosa estrofe sobre a matemática, em que a Juju sabia somar, sabia até multiplicar, mas na divisão se enrasca. Quando foi partir um queijo ao meio, quis dar ao outro a casca. Uma deliciosa segunda parte. Eles eram talentos tão semelhantes que é difícil da gente dizer nesse A.E.O.U. o que, que seria de Lamartine e o que, que seria de Noel. Duas andorinhas, 5 pernas, pampulinha, Tirana, tirandinha, vamos todos tirando. A L, O, U, W, W, na cartilha tá Juju, Juju. A L, O, U, W, W, na cartilha tá Juju, Juju. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, há 10 anos na cartilha. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, escreve tal com ser pedido. A-E-I-O-U, W, W, na cartilha da Juju, Juju. A-E-I-O-U, W, W, na cartilha da Juju, Juju. Sabe conta de somar, sabe até multiplicar, mas na divisão se enrasca. Outro dia fez um feio, pois partindo um queijo ao meio, quis lhe dar somente a casca. A-E-I-O-U, W, W, na cartilha da Juju, Juju. A-E-I-O-U, W, W, na cartilha da Juju, Juju. Sabe história natural, sabe história universal, mas não sabe geografia. Pois com o cabo se atracando, na bacia navegando, foi pra Ásia e teve asia. A-L-O-U, W, W, na cartilha da Juju, Juju. A-F-O-U, W, W, na cartilha da Juju, Juju. Vamos para o lequeio? Deixa eu beber água, deixa. Pessoa, deixa eu tomar um pitolé, deixa. A-E-I-O-U, W, W, na cartilha da Juju, Juju. A-E-I-O-U, W, W, na cartilha da Juju, Juju. Você ouviu a marcha A-E-I-O-U de Lamartine Babo Noel Rosa com Lamartine e Vocais de Noel, gravação Victor 1932. Pela Rádio Cultura Brasil, a voz popular. Em 1933, já o encontramos gravando ao lado de Carmen Miranda e Mário Reis, os dois cantores famosos da juventude da época. Com Mário, Lalá brilhou ao cantar duas músicas em parceria com Paulo Valença, Aí, hein? E Boa Bola. Boa Bola é uma das melhores interpretações de Lamartine por Lamartine. Ao lado de um discreto Mário Reis, ele segue a escola do parceiro, escola do canto brasileiro. Em Boa Bola, Lamartine mostra todo o seu virtuosismo cômico, modulando a voz, debochando, dizendo a letra nonsense como piada. E repare como as vozes de Mário e Lamartine se parecem. Mário com uma extensão maior, Lamartine abusando do escracho. Um dueto, aliás, inesquecível. Ia te ver no asilo de camisola, de camisola. Iria te ver na esquina pedindo esmola, pedindo esmola. Iria bordar teu nome na própria gola da camisola, ao som da traviata numa vitrola. Que boa bola! Te ver no asilo de camisola, queria te ver na esquina pedindo esmola, queria te ver na frente de uma pistola, todo frajola, de fraque e de cartola na padiola. Que boa bola! Queria te ver no asilo de camisola, queria te ver na esquina pedindo esmola, queria te ver roendo um bife sola de caçarola, queria te ver no inferno sem ventarola. Que boa bola! Boa Bola, de Lamartine Babo e Paulo Valença, com Lamartine Babo e Mário Reis, gravação Victor, feita em 25 de novembro de 1932. Consagrado com o sucesso de O Teu Cabelo Não Nega, de 1932, aliás, Lalá caiu no gosto popular e arriscou gravar marchas como a que compôs com Hervé Cordovil, Menina Oxigenê, para Victor, em 15 de dezembro de 1933. Ele contou com a ajuda de Almirante e os Diabos do Céu. A voz de Almirante acabou se destacando nessa gravação. Lamartine faz uma pequena e dengosa participação. A marcha, Menina Oxigenê, foi lançada em janeiro de 1934 com sucesso carnavalesco. Menina, menina, cabelo preto, menina, virou marrom glacê. Teus olhos, meu bem, mudaram de cor e de formato também. Ficaram azuis, teu namorado azulou e nunca mais voltou. Menina, menina, toque de genê. O teu cabelo preto, menina, virou marrom glacê. Tua boca de ruge, com a falta de cor, ficou da cor de ferrugem. Parece metal, teu namorado que é pobre, foi quem gastou o cobre. Menina, menina, pobre de genê. O teu cabelo preto, menina, virou marrom glacê. Teus braços, meu bem, com tanto sinal, fazem lembrar a central. E lá na central, teu namorado, menina, fugiu com a Leopoldina. Menina Oxigenê, de Hervé Cordovil e Lamartine Babo, com Almirante Lamartine Babo, gravação Victor, 1933. O sucesso carnavalesco daquele ano, de 33, foi Linda Morena, na voz de Mário Reis. Lalá participava de gravações como coadjuvante, o que não refreou o seu ânimo. Em 10 de novembro de 33, ele gravaria de sua autoria a canção da Calpé Loura. Trata-se de uma marcha carnavalesca com pitadas de lirismo e escracho, como sempre, feita em parceria com o pianista Alcir Pires Vermelho. E a interpretação de Lalá é deliciosa, cheia de imitações e referências. A orquestração, provavelmente de Pixinguinha, é rica. E se for possível, ouça várias vezes para pegar todas as sutilezas. No coro está Mário Reis. O disco Victor foi lançado em janeiro de 1934, e fez sucesso no carnaval, claro, da Calpé Loura. Da Calpé, ó loura, da Calpé, lourinha, pois este ano passaste um pé na moreninha. Opa, papá. Da Calpé, ó loura, da Calpé, lourinha, pois este ano passaste um pé na moreninha. Até pareces, meu amor, boneca de bazar, que a gente tem vontade de quebrar. Se eu fosse o teu coió, me transformava em pó, pra arranhar teu sapato devagar. Dá cá o pé, ó loura, dá cá o pé, lourinho, pois este ano passaste o pé na moreninha. Opa, sabá. Dá cá o pé, ó loura, dá cá o pé, lourinho, pois este ano passaste o pé na moreninha. No meu prestígio já caiu, no meu país natal, não tenho nenhum cargo eleitoral. Se eu fosse presidente, mandava pra você de presente o Tesouro Nacional. Dá cá o pé, ó loura, dá cá o pé, lourinha, pois este ano passaste o pé na moreninha. Opa, sapá. Dá cá o pé, ó loura, dá cá o pé, lourinha, pois este ano passaste o pé na moreninha. No em homenagem ao seu perfil. No norte do Brasil, os papagaios louros já falaram que tu tens o calor do sol do mês de maio. Quando passas, gritam todos papagaios. No lado B de Da Caupé Loura está a esquecida marcha Deixa a Velhinha. A música fala sobre os novos tempos, costumes, tecnologia, atitudes. Tem até uma menção à TV, à televisão, numa época, 1974, quando não se pensava ainda em implantação da televisão, que era um invento relativamente novo para o Brasil nos anos 30. A vovó, minha conta da pensão. Deixa a velhinha viver na ilusão. Não vá dizer a ela que mil réis vale um tostão. Deixa a velhinha viver na ilusão. Respeita a idade dela, está quase no fim. Castigo anda a cavalo, mas viagem é pelim. Respeita a idade dela, está quase no fim. Castigo anda a cavalo, mas viagem é pelim. Não digas que o Marconi vai fazer televisão. Deixa a velhinha viver na ilusão. Esconde essas notícias de desastre de avião. Deixa a velhinha viver na ilusão. Respeita a idade dela, que está quase no fim. Castigo anda a cavalo, mas viagem é pelim. Respeita a idade dela, que está quase no fim. Castigo anda a cavalo, mas viagem é pelim. Não contes anedota nem piada de salão. Deixa a velhinha viver na ilusão. Não digas que o sorvete é um perigo pro pulmão. Deixa a velhinha viver na ilusão. Respeita a idade dela, está quase no fim. Castigo anda a cavalo, mas viagem é pelim. Respeita a idade dela, está quase no fim. Castigo anda a cavalo, mas viagem é pelim. Que eu nasci na escuridão. Deixa a velhinha viver na ilusão. Que eu vi numa cestinha enfeitada de agrião. Deixa a velhinha viver na ilusão. Você ouviu Deixa a Velhinha, marcha de Lamartine Babo, com autor, gravação Victor, 1934. A Rádio Cultura Brasil está apresentando A Voz Popular, com Luiz Antônio Giron. Em 1934 e 35, Lamartine ia colecionando sucessos na voz de outros cantores, como Marchinha do Grande Galo, por Almirante, e Rasguei a Minha Fantasia, por Mário Reis. Enquanto isso, gravava seus próprios discos com sucesso menor. É o caso da Rapsódia Lamartinesca, que Lalá gravou para Victor em 8 de outubro de 1934 e que lançou em fevereiro de 35 para o carnaval. Rapsódia, como diz o nome, é uma bricolagem nonsense com muito sentido dos sucessos momescos da época. Rapsódia lamartinesca, montagem feita a partir de trechos de diversas músicas de carnaval com participação do coro lamartinesco, composto por Murilo Caldas, irmão de Silvio Caldas, Almirante, e Cecília Miranda, irmã de Carmen Miranda. Corrente contra você. E a lua contasse tudo o que vê de mim e de você, seria até sensacional. No dia 21 de abril, nos fundos do quintal de seu Cabral, eu sou o seu fielô. Carolina, Carolina, venha passear com a gente. Desta vez, em vez da moreninha, serás o governo provisoriamente aprovado plenamente. Ó, a hora é boa pra tirar pagaio no meio dessa multidão. Não andes assim tão sozinha, fez andorinha, eu sou gavião. Passa, passa, gavião, todo mundo passa. As colombinas fazem assim, a Carolina riu de mim. Foi com a Arlequim, eles foram de avião. Carneirinho, carneirão, tu pareces um balão. Não é qualquer mulher que consegue dominar meu coração. Cadê Maria Rosa, dos olhos claros de cristal, que tem como sinal uma cicatriz? Repete o teu amor pra me fazer feliz. Você partiu, saudade me deixou, eu chorei. Please, ok. Por tua causa foi que eu me cansei. Matrimônio, matrimônio. E casar com Santo Antônio. Rapsódia lamartinesca, gravação Victor, de 8 de outubro de 1934, com o coro lamartinesco e orquestra Victor, chefiados por Lamartine Babo. E no lado B do disco de Rapsódia está um dos mais saborosos registros da voz de Lamartine, com sua composição Senhorita Carnaval. A voz fanhosa e divertida nessa homenagem ao carnaval carioca, um acróstico em forma de marchinha. O acróstico é aquela forma poética cujos versos começam com as iniciais de um nome. Nesse caso, Senhorita Carnaval são as iniciais da palavra carnaval, C-A-R-N-A e assim por diante. O acompanhamento é dos Anjos do Inferno, rebatizados por Lamartine, de orquestra Anjinhos do Céu. Por que essa música genialmente escrachada anda esquecida? Talvez porque quase tudo foi esquecido e é injusto, como sempre. Repare na voz debochada, efeminada até, quase insuportavelmente humorística de Lamartine Babo. Me procura, raça branca, raça escura, eu domino as gerações. Quando surjo na avenida, na subida e na descida, fica assim de gaviões. Carioquíssima, animadíssima, renovadíssima, nacionalíssima, amabilíssima, valiosíssima, assanhadíssima, luxuosíssima. Oh, que cama divina! Se chama Senhorita Carnaval. Quando chega fevereiro, fico linda, sinto um cheiro, tudo cheira a carnaval. Eu não saio da avenida, na subida e na descida, feito câmbio nacional. Carioquíssima, animadíssima, renovadíssima, nacionalíssima, amabilíssima, valiosíssima, assanhadíssima, luxuosíssima. Oh, que dama de Milão, ela se chama Senhorita Carnaval. Senhorita Carnaval, de Lamartine Babo, pelo autor, gravação feita pela Victor em 8 de outubro de 1934, acompanhamento da orquestra Anjinhos do Céu. O pesquisador Jairo Severiano fala sobre os sucessos de Lamartine durante os carnavais da Era de Ouro da música popular brasileira. Criada na década de 1920, por compositores ligados ao teatro musical carioca, a marchinha carnavalesca foi aperfeiçoada e fixada por Lamartine Babo, coadjuvado, digamos, por Braguinha, o João de Barro. Lamartine e Braguinha estabeleceram padrões definitivos para o gênero, libertando-o de uma certa influência da música americana, como os foxtrots, que faziam muito sucesso, estavam começando a fazer sucesso no Brasil na época. Curiosamente, Lamartine Babo, um pródigo criador de versos e melodias, e que fez sozinho, digamos, a maior parte de seu repertório, dividiu seu primeiro grande sucesso carnavalesco, a marcha O Teu Cabelo Não Nega, do Carnaval de 32, com dois compositores pernambucanos, os irmãos João e Raul Valença, que ele, Lamartine, sequer conhecia na época. A verdade é que O Teu Cabelo Não Nega é uma primorosa reformulação da marcha frevo mulata, composta pelos irmãos Valença em 1930, uma reformulação que Lamartine fez a pedido da gravadora Vitor, que queria gravar a marchinha, mas achava ela por demais regional e a gravadora queria que ela se tornasse mais acessível ao resto do Brasil. Baseado numa análise das partituras das duas composições pelo maestro Roberto Inhatali, sabe-se agora que o estribilho do Teu Cabelo Não Nega é o estribilho da marcha frevo mulata dos irmãos Valença, tendo Lamartine apenas modificado as três notas finais. Já a introdução e a segunda parte são todas de Lamartine, que fez assim uma verdadeira obra-prima, O Teu Cabelo Não Nega, considerado inclusive por muitos historiadores como a mais bela marcha do carnaval brasileiro. O cinema é uma constante na obra de Lalá, Janete é uma marcha para o carnaval de 1937, lançada em 1936, cheia de referências ao cinema musical. Entre os astros citados está o cantor Maurice Chevalier, cantor e ator francês. A interpretação de Lalá é excelente e ele se desculpa na letra por possíveis erros e omissões. Eu tenho uma voz muito fininha, tenho pigarrinhos na garganta, canta Lalá. Janete, Janete, chega de fita, venha me ver, eu sou também do time do Maurício, Janete, Maurício Chevalier. Janete, Janete, Janete, chega de fita, venha me ver, eu sou também do time do Maurício, Janete, Maurício Chevalier. A minha voz é igual a do que é pura, francamente eu não sei não. Depende tudo da temperatura, ou de um resfriado no pulmão coração. Janete, Janete, Janete, chega de vida, venha me ver, eu sou também do time do Maurício, Janete, Maurício Chevalier. Janete, Janete, Janete, chega de vista, venha me ver, eu sou também do time do Maurício, Janete, Maurício Chevalier. Eu sou mocinho e tu és a mocinha, a marca é sinfonia que acabou. Eu tenho a minha voz muito fininha, tenho os pigarrinhos na garganta. Você ouviu Janete, marcha de Assis Valente e Lamartine Babo, com Lamartine Babo, gravação Victor, 1936. Pela Rádio Cultura Brasil, a voz popular. Ricardo Cravo Albim, historiador do rádio brasileiro, fala das influências vocais de Lamartine Babo. O Lamartine Babo, apesar de ter sido o maior compositor do carnaval brasileiro, com as suas marchinhas e sambas inestimáveis e totalmente originais, deliciosos, registradores do melhor da alma popular das ruas, especialmente do Rio de Janeiro, foi uma pessoa engraçadíssima. Ele, inclusive, como cantor, ele marcou uma originalidade dentro da era do rádio, porque era basicamente um humorista cantando, embora muito afinado, hein? Mas ele tinha uma voz fina e ele era um humorista. A prova disso é claro que é a integração dele no famoso Trio do Osso, ao lado de Herbert Boscoli e Yara Salles, quando ele apresentava pela radiofonia, no pico da era de ouro do rádio, programas memoráveis de auditório e de estúdio, mas sempre com um viés humorístico. A sua voz, e há registros dela em várias gravações, sempre tem essa tonalidade muito original de humor, uma voz fina, basicamente nunca a serviço, é claro, nem poderia, de canções românticas, mas a serviço de músicas satíricas, que ele pregoava com uma graça e com um sentido histriônico extremamente convenientes. Em 25 de janeiro de 1938, Lalá gravou às pressas com Aracy de Almeida uma de suas marchas em parceria com Hervé Cordovil. É uma marcha carnavalesca levemente melancólica, feita já na maturidade de Lamartine. Em dueto histórico com a grande Aracy de Almeida, Lamartine discorre seu carioquês coloquial diante da voz monumental de Aracy. O arranjo instrumental é dos Diabos do Céu e, inexplicavelmente, não fez sucesso. Começava a retirada à francesa do Imperador do Carnaval. 8.083, 50.000 réis. 8.083. Na esquina da sorte, onde mora o meu amor, encontrei um bilhete enrolado numa flor. Na esquina da sorte, onde mora o meu amor, encontrei um bilhete enrolado numa flor. Um bilhete azulzinho, 5 abraços, 10 beijos, depois do carinho, 1 milhão de desejos. O encontro mais forte, outro encontro depois, e a não ser nossa sorte, nada além de nós dois. Na esquina da sorte, onde mora o meu amor, encontrei um bilhete enrolado numa flor. Na esquina da sorte, onde mora o meu amor, encontrei um bilhete enrolado numa flor. E no fim do bilhete, outro encontro marcado, um cinema, um sorvete, tudo bem combinado. Umas frases amigas e umas brigas depois, e a não ser nossas brigas, nada além de nós dois. Na Esquina da Sorte, marcha de Hervé Cordovil e Lamartine Babo, com Lamartine Babo e Aracy de Almeida, gravação Victor, 1938. A partir dos anos 40, Lalá se dedicou mais e mais à música romântica que ele ia fornecendo aos grandes cantores da época. Como cantor, tentou uma derradeira cartada no carnaval. Foi a marcha La Canga, em parceria com o revistógrafo Heber de Boscoli. Lalá chamou uma das estrelas da época para gravar junto essa marcha para Odeon. Era Rosina Pagan, uma das irmãs Pagãs, uma dupla que fazia muito sucesso nessa época. Durante a Segunda Guerra, a moda mundial era a conga, e Lamartine aproveitou a onda para gravar esta saborosa conga com um toque de carnaval brasileiro e pitadas de política da boa vizinhança. Mamãe e papai, quem tá de fora não entra, quem tá de dentro não sai, aperta a mão, hoje Como mamãe, papai, quem tá de fora, não entra, quem tá de dentro, não sai. Vamos dançar, bacana, como mamãe, papai, quem tá de fora, não entra, quem tá de dentro, não sai. Aperta a mão, ó gente, pra não abrir a roda, porque a tua mãe é essa grande moda. Agora a pé, tu é, depois a pé, e a turma grita, Canga Marcha, de Heber de Bôscoli e Lamartine Babo, com Lamartine e Rosina Pagan, gravação Odeon 1941. Ao lado de Heber de Bôscoli e da atriz Yara Salles, Lamartine criou em 1942 o Trio de Ossos, que passou a apresentar o programa Trem da Alegria, um dos mais famosos do rádio brasileiro. E assim, de programa em programa, Lalá fez sucesso radiofônico. Com a morte de Heber de Bôscoli, em 1955, Lalá parou com o rádio e assumiu compromissos com a União Brasileira de Compositores. Foi deixando de lado a ribalta. Lamartine Babo morreu de complicações do coração em 16 de junho de 1963, no Rio de Janeiro. Tinha 59 anos. 8 anos antes, havia gravado para Sinter seu derradeiro trabalho, o LP de 10 polegadas, Carnaval de Lamartine Babo. No disco, apresentou em popurris músicas que não havia registrado com sua voz, como o hino do Carnaval Brasileiro de sua autoria, lançado em 1939 por Almirante. Ele foi acompanhado pela Orquestra Odeon. A voz fraca e criativa de Lamartine ecoa para sempre nas folias de Carnaval. Vamos deixar o Rei do Carnaval cantar para sempre. Cuidado, pois um dia eu fiz o mesmo e me estrepei. Aí, hein? Pensas que eu não sei? Sou camarada, faz de conta que eu não sei. Menina que chega em casa às 4 da madrugada, enquanto pela escada vai subindo, na boca dos vizinhos vai caindo. Aí, hein? Pensas que eu não sei? Toma cuidado, que anda sem meia na praia, todo inocente, brincando com as crianças lá na areia. vai pondo areia nos olhos da gente. Deixa de medo, o amor é uma espécie de brinquedo. Se acaso terminar o nosso sonho à luz do dia, eu rasgo a minha fantasia. Nessa edição tivemos trabalhos técnicos de Emerson Ramos e Sérgio Ribeiro, apoio de produção de Pedro Nakano, produção e direção de Lia Machado Alvim. Entre em contato com o programa pelo e-mail avozpopular@radioculturabrasil.com.br. Até a próxima semana com as vozes que construíram a maior festa brasileira. Minha voz. A Rádio Cultura Brasil apresentou A Voz Popular, um programa de Luiz Antônio Giron. Realização Fundação Padre Anchieta.